Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta nossa singela apresentação da oportunidade Clube Max. Para fazer esta breve palestra, a gente vai utilizar uma ferramenta que se chama Slidecast, né? Que é uma ferramenta que sincroniza slides com som, né? Então você vai, à medida que os slides que eu for falando, os slides vão mudando automaticamente, tá? E a primeira coisa que você deve saber sobre esse tipo de apresentação, sobre esta ferramenta de apresentação de palestras, é que se você quiser ver em tela cheia, você deve clicar aí, ó, no canto direito inferior, tá? Aí bem embaixo, no canto direito, tem uma figura de cor laranja e azul representando duas pessoas. Se você quiser ver em tela cheia, clique agora, porque caso você decida ver em tela cheia, a apresentação vai recomeçar do início. Então você deve clicar agora e se quiser ver em tela cheia, tá ok? Vamos falar um pouco aqui sobre a ferramenta. Para você navegar, né, caso seja necessário, os slides vão passar automaticamente, mas se você quiser ver, quiser navegar por conta própria, você basta clicar na lateral esquerda ou na lateral direita do slide que estiver sendo mostrado, que aí você vai navegar tanto para voltar quanto para avançar os slides. Você poderá alterar o volume, né? Tem a barra embaixo na barra, tem o controle de volume. Tem também ferramentas para você enviar esta apresentação via e-mail. Tem também para quem quer pegar esta apresentação e colocar no seu blog, colocar na sua página, se quiser embutir, né? Então tudo isso está disponível nesta ferramenta oferecida pela empresa Slideshare.net, né? Se você quiser conhecer, é gratuita, tá? É só entrar no site da Slideshare.net. Bom, mas falando aqui já da apresentação, gostaria de dar as boas-vindas a você, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Parabéns por você estar disponibilizando um pouco de seu tempo para se dar uma chance de melhoria de vida, de independência financeira, de realização de sonhos, né? Nós vamos fazer aqui agora a apresentação da oportunidade Clube Max, né? E sigamos em frente então. Primeiramente, gostaríamos de fazer aqui uma breve estrutura da apresentação. A gente vai começar falando o que é o Clube Max, né? Para você saber que empresa é esta Clube Max, o que o Clube Max pode lhe oferecer de bom. Também você saberá o quanto que você deve investir para se beneficiar desse grandioso empreendimento, tá? E é muito pouco, gente, já vou adiantando. Você saberá também como e quanto você pode ganhar com o Clube Max. Aqui a gente tem um plano de bonificação incrível, você vai adorar conhecer esse plano. E também, no final, por que que você deveria fazer parte deste incrível clube? Então, prossigamos aqui. Primeiramente, o que é o Clube Max? O Clube Max é uma empresa brasileira, tá? Brasileiríssima, de marketing multinível, que está associada à BVD, né? Que está conveniada à BVD, a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas do Brasil. É um clube de benefícios que acompanha as principais tendências de mercado. Logo em seguida a gente vai falar tendência, essa é uma palavra-chave, você deve conhecer essa palavra para entender bem do mercado de que trata o marketing multinível. Segundamente, trazendo aos consumidores descontos reais e condições especiais para obter produtos e serviços. Aqui você vai ter economia. Terceiro, além de oferecer oportunidade de crescimento pessoal e profissional, então é tanto economia quanto também é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. E finalmente, ótimos rendimentos que você vai ter a oportunidade de conquistar aqui em um negócio inteligente com um poderoso plano de compensação financeira, né? Porque compensa pelo seu trabalho, compensa pela sua fé no negócio. Prossigamos. Bom, está sendo mostrado aqui na tela o modelo de sucesso do Clube Max. Primeiramente, o Clube Max só trabalha com mega tendências, né? O que são mega tendências? São ondas de mercado, são produtos que adentra o mercado e tem aquela certeza absoluta que o produto vai ter sucesso no mercado, é um produto que vai vender, são produtos que as pessoas vão querer, são ondas de negócios que realmente trazem, vão trazer oportunidade para as pessoas, independentemente das pessoas quererem ou não, né? É garantido que esses produtos, esses benefícios terão sucesso no mercado, são tendências, né? São coisas que funcionam independentemente da vontade das pessoas. Então, se você está entrando numa tendência, é certeza 100% que você vai ter sucesso, que você vai lucrar. Segundo lugar, o Clube Max, para poder aproveitar estas megas tendências, ele faz parcerias estratégicas com empresas que podem fazer a gente usufruir dessas tendências. Vamos sempre trabalhar com empresas capazes de explorar essas tendências e transpor o lucro para a gente. Tá? Em terceiro lugar, aqui você vai ter muitos benefícios. O Clube Max traz uma variedade, uma gama incrível e diversificada de benefícios, especialmente ligados à tecnologia. E qual é o sistema que a gente utiliza no Clube Max? Você está vendo aí no quadrinho azul bem embaixo, né? É o sistema de marketing multinível que utiliza a propaganda boca a boca, na qual todos os valores, tudo que é arrecadado, nunca é utilizado para fazer propaganda na mídia. Esses valores são repassados para os próprios afiliados do Clube Max, dando então aí no quadro laranja esta incrível oportunidade de negócio, tá? E também de compensação financeira, né? Você vai ter essa oportunidade que vai trazer compensação financeira certa para você, de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua vontade de trabalhar. Prossigamos aqui, né? Vamos falar aqui sobre mega tendências. O que são mega tendências? Vamos dar apenas um exemplo aqui. Você está vendo aí na tela, em 1950, alimentos infantis. Ora, por que que em 1950 alimentos infantis eram uma tendência? Quem poderia prever que em 1950 estaria vendendo alimentos infantis assim adoidado, né? Todo mundo estaria procurando alimentos infantis. Ora, quem percebeu que os soldados voltando da Segunda Grande Guerra, os soldados que voltaram especialmente, principalmente para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, né? Os soldados pararam de fazer guerra, foram fazer neném. Então, quem teve essa visão é que conseguiu aproveitar. A pessoa se posicionou e percebeu, ora, está voltando gente aqui para o nosso país, então as famílias vão crescer, vai ter um boom de crianças, né? E exatamente isso que aconteceu, teve o baby boom, né? E essas crianças são chamadas crianças do baby, são os baby boomers, né? São pessoas que estão diretamente ligadas a todo o desenvolvimento econômico, especialmente nos Estados Unidos, né? Nesses países que eu falei. Então, e essas mesmas crianças que nasceram a partir de 1946 são essas crianças que foram criando essas novas tendências nas décadas de 60, 70, 80. Elas foram crescendo, foram querendo uma alimentação, o fast food diferente, um tipo já de rebeldia. Em 1970 já foi grande a procura por automóveis. Em 1980 eles começaram a casar, né? Já estavam já com 40 anos por aí, 30, 40 anos, né? Aí casaram, foram atrás das suas casas. Em 1990, informática já estavam estabelecidos, foram atrás do quê? De informação, de comunicação, de interação com outras pessoas, né? E agora, nos anos 2000, nós estamos entrando na época da tendência na qual o Clube Max está inserido, que são telecomunicações. A gente fala de tecnologia, que são as áreas de celular, internet, TV digital, onde tem uma mudança extraordinária, está sempre sendo substituída. A tecnologia sempre fazendo florescer novas oportunidades, tá? Então, este ramo de tecnologia é no qual o Clube Max está mais envolvido. Prossigamos. E quem é que está aproveitando essas mega tendências, né? Aqui no Brasil nós temos um exemplo do Alberto Saraiva, ele mexe com fast food, né, que é uma daquelas tendências que foi mostrada anteriormente. O Bill Gates na área de informática. Bill Gates começou muito cedo, já ele começou muito jovem, ele teve essa visão, ele observou a tendência, ele conseguiu captar isso, entrou no mercado. E vocês, como sabem, Bill Gates já foi algumas vezes a pessoa mais rica do mundo, né? Ele já está agora em terceiro lugar, né? Segundo a revista Forbes, abaixo de Warren Buffett, que não está sendo mostrado aqui, tá? Mas é porque ele soube aproveitar essa tendência da informática, né? Computador vende pra caramba, gente. Quem que diria que computador ia vender em 1975, que ia ser um aparelho doméstico como ele é hoje, né? Bill Gates observou isso e se deu bem. E é isso que a gente quer fazer com você também, que você saiba como entrar nessas tendências e saiba como aproveitar isso, tirar proveito financeiro, tirar proveito para crescer pessoalmente. Aí mais embaixo você está vendo aí esse senhor, já é um senhor, é o Carlos Slim. Ele está envolvido numa área que é muito ligada ao Clube Max, que são as telecomunicações, tá? Já está com uma fortuna aí de 68 bilhões, são bilionários, essas pessoas todas aí que vocês estão vendo são bilionárias. E Carlos Slim fez essa fortuna justamente mexendo com telefonia, que é uma área muito explorada pelo Clube Max. Você vai ver logo em seguida. E quais serão as próximas mega tendências? O Clube Max, gente, está focado nisso, o Clube Max está preparado para adentrar essas próximas megas tendências e ele traz aqui para você um grande especialista em economia, Paul Zenpilzer, um economista mundialmente famoso. Ele já prestou serviços de assessoria para dois governos americanos, ele é best-seller do New York Times por 3 vezes, né? E tudo que o Paul Zenpilzer fala geralmente são coisas que acontecem, né? Ele é como um medidor. Então, o Paul Zenpilzer vem dizer para nós aqui que há duas grandes tendências para os novos tempos, que é e-commerce e telecomunicação através da internet e o trabalho e os negócios feito em casa, né? Quando a gente fala trabalho em casa, a gente está falando aqui contrapondo com o trabalho tradicional, o trabalho com chefe, aquele trabalho sem flexibilidade, né? Que você não tem um tempo flexível para você estar com a família, que é rígido, assim, que é difícil crescer nesse trabalho. Então, isso são trabalhos e negócios em casa, que é uma tendência. Como a internet é uma tendência, como o e-commerce é uma tendência. E o Clube Max está alerta para isso. Ele vai, já está envolvido com trabalho e negócio em casa e com e-commerce e telecomunicação. Vamos seguir. E para que fique bem claro para você o que são tendências, nós vamos mostrar aqui alguns exemplos de tendências nas quais o Clube Max estão envolvidas. Vamos falar aqui de fatos sobre essas tendências e de números que falam de como essas tendências estão ocorrendo no mundo. A primeira tendência, que é o e-commerce e internet, né? Para você ter uma ideia do que é o e-commerce, você pode pensar, por exemplo, na loja Submarino, que vende aqueles produtos todos, vende livros, né, e outros produtos. É uma tendência o e-commerce. Olha só, o Brasil já tem 30 milhões de internautas e movimenta mais de 6 bilhões anuais em vendas online, gente. Olha aí, em 2001, é apenas 0,5 bilhão de faturamento do comércio eletrônico, do e-commerce. Agora, no ano passado, pulou para 6 bilhões e 400 milhões de reais. É um salto assim, mais do que 10 vezes em apenas 6 anos. Para você ver como essa tendência está crescendo de uma forma muito acentuada. Uma outra tendência, a gente vai falar aqui agora, é de substituição tecnológica, né? Dessa mudança acelerada que a tecnologia tem. E cada vez que a tecnologia muda, brota uma tendência. Cada vez que há uma mudança em algum sistema, em algum produto tecnológico, surgem oportunidades. Isso o CEO da nossa empresa, o Eugênio Pacelli, observou, ele está atento a isso, ele sabe onde tem mudança de tecnologia, tem oportunidade, e é aí que a gente vai trabalhar. Está aqui exemplos de mudanças tecnológicas, né? Quem é que não lembra da fita cassete, da fita VHS, do disco vinil? tudo isso, gente, já ficou para trás, né? Cada vez mais essas mudanças estão ocorrendo de forma cada vez mais acelerada, né? Fita cassete, fita VHS, disco vinil foram transformados tudo em mídias digitais que podem ser comportadas em CDs digitais, em DVDs digitais, como você está vendo aí o DVD. Você tem o MP3, que é um aparelho minúsculo, cabe 4 na palma da sua mão. Você pode ter centenas de músicas num único aparelho, né? Hoje em dia o pessoal está pegando esses discos vinis aí que ainda tem, estão fazendo jarro de planta. A pessoa pega o disco, coloca na água quente, ele amolece e dá para fazer um jarro. É isso que estão fazendo com os discos. Tá aí, ó, do lado direito, máquina de escrever. Não sei se você lembra dessa máquina de escrever, os mais jovens talvez não lembrem, mas eu conheci essa máquina aí. Eu, quando fiz meu primeiro concurso, eu utilizei uma máquina parecida com essa aí, tá? E agora eu tô aqui já mexendo com computadores, o tempo está passando, né? As tecnologias estão surgindo e junto com elas as oportunidades. E o Clube Max está investindo aí em mudanças tecnológicas. Uma outra tendência é o tráfego de voz pela internet. Por que que é tendência? Porque é barato, né? O tráfego de voz pela internet é muito mais barato do que a telefonia convencional. Então, o VoIP, que é Voice Over Internet Protocol, ou voz sobre internet, é uma grande tendência agora destes anos em que nós estamos, e para os próximos 2, 3, 4 anos será uma tendência, né? E o VoIP é o primeiro benefício que o Clube Max disponibilizou a partir do ano passado, a partir de maio de 2007, né? O VoIP foi o carro-chefe, ainda é o carro-chefe, está atualmente agora em 2008 em fase de tendência, tá? E vamos falar aqui um pouquinho mais sobre esse carro-chefe do Clube Max, né? O VoIP significa voz sobre protocolo de internet. Você transmite a sua voz pela estrutura da internet, o que barateia as ligações, já que não usa satélites, não usa postes, não usa os fios, toda essa monstruosa estrutura que a telefonia convencional utiliza. Por isso é mais barata, né? Você pode falar tanto pelo seu computador quando você pode falar por um telefone convencional ligado através de um adaptadorzinho, né? Você, mesmo com o computador desligado, você pode falar usando o seu telefone que você sempre usou, da maneira como você sempre usou. Não vai ter mudanças de comportamento. Olha só, em até 7 anos, toda a telefonia será substituída, direta ou indiretamente, pela tecnologia VoIP, tá, gente? Isso não é previsão, é uma afirmativa, tá? Então, 7 anos, os telefones convencionais vão deixar de ser utilizados porque eles não vão suportar os preços baratos do VoIP. Então, o VoIP é realmente uma tendência, e são mídias especializadas, são especialistas que falam isso. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns exemplos aqui de mídias que falam sobre este assunto. Aí no lado direito você está vendo um telefone acima e um pouco abaixo, aí a seta azul apontando, tem um softphone. O que é o softphone? Softphone é um software que fica bem na tela do seu computador, ele tem formato de um telefone. Você disca naquelas teclinhas que estão ali no softphone e você pode ligar para telefones locais, pode ligar para telefones DDDs, pode ligar também para internacional, você pode ligar para celulares a tarifas muito baixas. Isso que é um softphone, né? Você vai falar através do microfone do seu computador, né? De preferência um headset, que aquele já vem com o microfone conectado já junto com um headphone, né? Então isso que é um softphone, é um aparelho que você usa no seu computador para conversar com outras pessoas em qualquer parte do mundo. Aqui, como eu falei, tem as mídias especializadas já estão falando de forma uníssona sobre o VoIP, né? Já desde 2006. Você está vendo aqui uma revista norte-americana, Newsweek, né? Falando o telefone do futuro. Você está vendo um empresário com um laptop na mão, né? E falando através do seu computador, através da banda larga do seu laptop. Nós temos aqui um pouco mais abaixo, Info, é uma revista brasileira especializada em tecnologia. Está escrito aqui, VoIP. Chegou a hora de tirar o telefone fixo da tomada? Aqui no centro, uma reportagem do nosso ministro das telecomunicações, o Hélio Costa, né? Telefone fixo está morrendo mais rápido que o esperado. Se o próprio ministro está falando isso, é claro que é uma tendência que vai realmente tomar o mercado. E aqui no lado direito, uma reportagem da revista Veja. Essa reportagem é de dezembro de 2006, tá? Para você ver que a tecnologia VoIP já vem adentrando no mercado já tem 2 anos. Nós estamos agora praticamente no meio da tendência e vai crescer muito nos próximos 2-3 anos, tá? A revista Veja falando aí, VoIP, a sucessora do telefone. Olha, estima-se que nos próximos 4 anos, mais de 80% das empresas tenham aderido ao VoIP no país. Por quê? Porque o VoIP não é só para as pessoas, é só para residências. O VoIP é principalmente para empresas. Empresas, eles utilizam telefone como utilizam caneta, né? Eles precisam muito baratear o seu uso com ligações telefônicas devido ao... É porque eles usam bastante, eles usam muito mesmo, né? Para eles terá uma economia real, né? Especialistas dizem que nos próximos 5 a 7 anos, essas mesmas empresas, essas companhias, vão substituir a telefonia tradicional pelo sistema VoIP, gente. Olha, para filiais das companhias falarem entre si, são de graça. Para você ter um exemplo de como funciona, né? As filiais vão falar de graça. E até 2009 haverá cerca de 50 milhões de usuários VoIPs no Brasil, né? Então, o que você está esperando para aproveitar essa tendência, para aproveitar esse mercado de milhões de pessoas, de 50 milhões de usuários? E, atualmente, o Clube Max adentrou uma nova tendência, que é a TV digital por assinatura. O Clube Max firmou parceria com a Sky TV Digital, tá? Porque TV digital é tecnologia, TV digital é tendência, e você vai saber agora por que TV digital no Brasil é tendência. Olha, 6 bilhões e 700 milhões de reais só no ano passado, gente, né? E está crescendo exponencialmente, né? Quando a gente fala assim, crescendo exponencialmente, a gente está falando de uma curva que ela sobe assim com um grau, como se fosse uma seta indo para o céu, né? Cresce muito rápido mesmo. A TV por assinatura cresceu 13% só em 2007 e vai crescer como é exponencial. Essa taxa deve aumentar. E nos Estados Unidos, olha, lá nos Estados Unidos já é 63% dos lares, lá 2/3 praticamente das pessoas tem TV por assinatura. Aqui no Brasil não, aqui é só 2%, ó, quase 3% só. É um mercado virgem ainda, né? É um mercado muito amplo, muito aberto para que você aproveite. Então, entre agora, conheça a TV digital, seja uma pessoa que sabe mexer com TV digital e venda esses produtos para os seus clientes, consiga clientes para os seus amigos, né? Saiba como é que você vai trabalhar aqui no Clube Max, utilizando a TV por assinatura, para você ter sucesso financeiro, para você ter independência financeira, né? E isso não é a TV digital, o softphone, o VoIP, não vai ficar só nisso. O Clube Max está de olho em novas tendências e vai aglomerar novas tendências no futuro. Então, você fica alerta, né? Para você conhecer essas novas tendências, para você ficar por dentro daquilo que pode trazer a sua liberdade financeira. Então, vamos lá, vamos seguir daqui. Então, o Clube Max está posicionado estrategicamente em negócios via internet, que é uma tendência, também e-commerce, tendência, substituição de tecnologias, tendência, TV por assinatura, tendência, negócio próprio em casa, você ser o seu próprio patrão, é uma grande tendência hoje em dia, gente, e entre outros. O Clube Max, portanto, está à frente das tendências e com as melhores parcerias que você vai ter. A Nata, você está mexendo com, você está trabalhando com o Eugênio Pacelli, esse gênio empresarial, né? E vai te colocar à frente dessas tendências e vai te trazer grandes parcerias. E a Sky é só o começo. Olha só aqui as parcerias que nós, algumas das parcerias que o Clube Max já firmou, o Banco do Brasil, para você receber a sua bonificação através do Banco do Brasil. Tem outros bancos também. A YP é a empresa que fornece o sinal do VoIP para o Clube Max. É uma empresa internacional, ela trabalha em mais de uma dúzia de países, ela está muito forte aqui na América Latina, né? O seu sócio majoritário se chama Luc Giraud. Né? Você vai conhecer o Luke Giraud também, tá? E nós temos os servidores que fornecem este sinal aqui na cidade de Sorocaba, no Brasil. IDT. IDT é uma empresa de cartões de chamada, a maior empresa do mundo de cartões de chamada. Olha só os gigantes que estão ligados à Clube Max. A Sky, já foi dita, também é uma grande empresa que tem é fantástica, ela é primordial aqui no Brasil. Tem aí a GVT e a CTBC, que elas fazem terminações telefônicas. E temos Policard e Afincard, são empresas que mexem com cartões de convênios e com cartões de descontos, né? Os cartões de descontos também, que fazem convênios com empresas, para que você tenha economia em vários tipos de empresas através desse cartão, tá? Então, o Clube Max está alinhado com as principais tendências de mercado, com estas atuais e com as futuras. E aqui, gente, você vai ter benefício que não acaba mais. Você está vendo aí na sua tela uma gama de benefícios palpáveis, e você vai ter outros benefícios também não palpáveis. Nós vamos apresentar aqui agora para você uma gama de benefícios que você, ao conhecê-los, você vai ver a supremacia do Clube Max, dessa empresa magnífica de marketing multinível que já está no Brasil há um ano. Olha, benefícios do Clube Max, alguns benefícios. Nós temos aqui contas VoIP básica até o Max, que é a conta para você falar, fazer ligações DDD, fazer ligações locais, fazer ligações internacionais, ligar para celulares, tá? Com preço muito barato, com tarifas baixíssimas. Nós temos aqui a conta VoIP até o Max empresa, para as empresas também terem essas mesmas possibilidades, para elas unirem as suas filiais, falarem de graça com as filiais e falarem muito barato, tanto nacional quanto internacional. E você vai ter todo mês, através do plano que você escolher, créditos mensais de minutos no seu VoIP para você falar o tanto que você quiser. Se precisar de mais minutos, você vai ter, você pode adquirir, tá? Você vai ter também números de acesso. O que vem a ser números de acesso? Os números de acesso, eles permitem que pessoas liguem para o seu VoIP, pessoas de outros estados possam ligar para o seu VoIP também. Não só você possa originar a chamada, mas também possa receber de mesmo pessoas que não tenham VoIP, entendeu? Cartões de chamada. Através dos cartões de chamada, você vai poder ligar para um 0800, né? Se você não quiser usar o computador, se não quiser usar o seu telefone tradicional, você pode usar os cartões de chamada e falar até através de orelhão, através de um número 0800 ou através de um número próprio que o Clube Max vai destinar para essa finalidade. O portal de voz, você também pode falar, inclusive através do seu celular, você vai ligar para um número determinado pelo Clube Max, vai informar uma senha e a partir daí você vai estar conectado para falar com qualquer pessoa. Temos a Sky, né? TV por assinatura, grande tendência também, que você deve conhecer, só 3% de mercado no Brasil, o mercado virgem. E temos o ATA, que é o adaptador de telefone analógico. Se você quiser utilizar o seu VoIP para falar, mas não quer ligar o seu computador, você pode simplesmente usar um ATA, tá? E falar à vontade. Tá aí, um dos primeiros benefícios é o seu site personalizado do Clube Max. Todo mundo que entra no Clube Max, que adentra, se afilia, recebe na mesma hora esse site personalizado para você divulgar seu negócio, para que outras pessoas conheçam. Você vai ter site na internet, vai aparecer seu nome bem em cima, né? Tá aparecendo aí, ó, onde está Renato de Mendoza, bem em cima, vai aparecer o seu nome. Nesse site aqui, a pessoa adentrando ele vai conhecer o negócio, os valores, como ela ganha dinheiro, bonificações, como ela pode participar, e vai ser através desse site que você vai afiliar os seus convidados, amigos, conhecidos. Você vai ter as vantagens, vai ver todos os produtos que o Clube Max oferece. Você vai poder mostrar através desse site personalizado que você ganha ao entrar no negócio. Você também vai ter um incrível escritório virtual, gente. Um site que, se você fosse pedir um webmaster para fazer um site desse, pô, ele cobraria R$5.000 para fazer um site, para ter esse controle que o Clube Max tem sobre o seu negócio, sobre a sua árvore. Você vai ter uma árvore de afiliados que você ganha com indicações diretas e indiretas. Vai criar uma árvore. Aqui você controla a sua árvore. Aqui você controla as suas bonificações. Você sabe de onde que elas vieram. Aqui você direciona para qual conta bancária você quer que suas bonificações sejam depositadas. Aqui Você também vai poder fazer compras e adquirir kits de treinamento, DVDs de treinamento, todo o material para que você possa crescer, para que você possa se promover no Clube Max, para que você tenha subsídios para ter sucesso nesse negócio. E você vai ser muito bem informado através desse site aqui. Todas as informações sobre o negócio, né, todas as novidades, você vai ter em texto, vai ter em áudio e vai ter em vídeo aqui, ó, você está vendo aí um pouco à direita, Clube Mídia. Aqui você vai ter muita informação, você não vai ficar desatualizado sobre o negócio. Então, aproveite essa grande oportunidade de ter uma empresa que tem gabaritada desse modelo. Aqui o Softphone, vamos falar um pouquinho mais sobre este produto, este benefício, que é um programa que você utiliza para falar através do computador, né? Você vai utilizar o VoIP através do computador, vai falar pelo microfone do computador, tá? Você faz chamadas gratuitas entre afiliados do Clube Max, as chamadas são gratuitas, não paga nada. Você pode ligar para fixo, para celular, pode ligar local, longa distância, interurbano, internacional e até receber chamadas em qualquer computador que esteja conectado à internet. Se seu computador está ligado, está conectado, alguém pode ligar para você, ele vai tocar no seu computador, você vai ouvir e vai atender. E tem o ATA. O que é o ATA? O ATA é o adaptador de telefone analógico, né? Você tem o seu telefone convencional que você sempre usou, você pega esse telefone, você liga no ATA, o ATA você liga na sua linha internet e pronto, começa a falar, né? E esse ATA você ou adquire por fora ou você adentra um plano específico chamado plano premium que tem no Clube Max. Se você adentrar esse plano premium, você automaticamente ganha esse ATA aí com duas portas que roteador de linhas, né? Não precisa de computador, você liga qualquer telefone convencional e faz e recebe chamadas em qualquer lugar do mundo e com as mesmas tarifas baixíssimas, tá? Pessoal, essencial em qualquer marketing multinível, treinamento, né? Você vai ter material aí para treinar, material para apresentar a empresa para outras pessoas, o produto, o negócio, para que as outras pessoas conheçam de forma profissional essa oportunidade incrível de elas crescerem, de elas terem liberdade, liberdade financeira. Você está vendo aí os DVDs de treinamento um pouco mais abaixo aí. Esse rapaz que está aí em pé com os braços cruzados é o nosso diretor de marketing, KM, responsável por esse material, tá? Nós temos aí os DVDs de apresentações também. Você vai ter kits de afiliado. Nesses kits tem manuais, o manual do plano de compensação. Vai ter também aqui um roteiro para você que ainda não sabe marketing multinível, o que você deve fazer para começar a ter sucesso, já para começar turbinado nesse negócio, para não ficar parado. Você vai ter a pasta executiva já com a caneta e blocos personalizados para você fazer todas as anotações dos seus afiliados e os DVDs corporativos, que são o DVD que faz todo o trabalho para você, você entrega para a pessoa e o DVD faz uma apresentação profissional, uma apresentação de alto gabarito. A pessoa que vê esse DVD pode ter certeza, se ela tiver uma fé, se ela acreditar no negócio, ela vai entrar naquele mesmo momento. E quanto você vai investir em um negócio incrível, gente, com esses benefícios todos, com todo esse material de treinamento, escritório virtual, softphone, site personalizado, tendências TV Sky, tudo num pacote só. Você vai ter a conta VoIP, vai poder falar de forma ilimitada entre os afiliados do clube, né? Tá aí de novo o seu site. E você vai poder participar de todos os programas de compensação, dos programas de bonificação, Clube Bônus, né? E você querendo também por fora adquirir o seu kit de negócio com pasta, manual e treinamento, né? Isso aí e mais aquilo anteriormente, né? Para você entrar no Clube Max, você deve escolher um dos quatro planos que você está vendo aí, tá? Tem um plano básico. Com o plano básico, você vai utilizar seu VoIP para falar apenas de afiliado para afiliado. Com o plano clássico, que é o plano que a maioria das pessoas adentra, né, você vai poder ligar para fixo, celular, DDD, regional, local, internacional. Através desse plano clássico já vem tudo por apenas R$ 99,00 mensais. Você vai ter todos esses benefícios anteriormente ditos. Aí tem o plano também sem fronteiras, né? para a pessoa que quer falar usando cartões de chamada, né? Você nunca vai falar através do computador aqui, sempre através de cartão, através de senhas que vem no cartão. Você liga 0800 ou liga um número determinado pelo Clube Max para poder falar, tem direito a R$100 de crédito mensal. E para quem fala um pouco mais, tem um plano VIP, que custa R$199 mensais, tá? Para pessoas ou para famílias, né? Para quem gosta de falar mais ao telefone. Para você adentrar esse negócio, quanto é que vai ser? Gente, olha só, apenas R$599 para você ter tudo isso, para você abrir o seu negócio. Com R$599 você não faz nada, você não abre uma loja, você não consegue abrir negócio nenhum, você não consegue nem ter um carrinho de pipoca. Um carrinho de pipoca é R$1.500 para R$2.000, eu já pesquisei. E aqui você entra pagando mensalidades de R$49, a partir de R$49 por mês. Olha, e além desse plano, esse plano normal, que a gente pode dizer o plano normal, tem o plano premium, que é para quem já está mesmo querendo entrar no negócio, chutar no balde, começar com muita força mesmo, né? O plano premium, ele é diferente porque ele geralmente dobra todos os benefícios, né? Aqui, se você ganha 25% de bonificação no plano normal, aqui vai ser 50%, ele dobra tudo que é benefício, né? Você vai ter, por exemplo, duas contas VoIP, já está dobrado, chamadas ilimitadas entre afiliados. O ATA só recebe gratuitamente se você entrar no plano premium, né? Já vem configurado, né? E já com a tarifa de ativação. Você vai ter o site personalizado também, claro, né? O escritório virtual, onde você vai ver suas duas árvores de afiliados e vai poder participar de um programa mais de bonificação, né? E chegando a dobrar a porcentagem em alguns bônus. E é claro também, você pode optar por ter o seu kit de negócios. Aqui nós temos três planos prêmios para que você escolha. Você pode usar, pode entrar no Premium VoIP, tá? É o valor da mensalidade, tá? E você vai ter créditos para falar através do VoIP. Ou você pode pegar esse segundo plano aí, que é o Premium Cartões de Chamada mais VoIP. Você vai poder tanto falar através da sua linha VoIP, como vai poder também usar cartões de chamadas. E um pouco mais abaixo, esse novíssimo plano, né? Já com a entrada da Sky no Clube Max, tem esse plano aí, Premium TV mais VoIP. Você vai ter crédito mensal acumulativo, tá? Você não perde em suas contas VoIP, a TV Sky também, e um decodificador para que você possa usar um decodificador e antena Sky, para que você já possa começar a usufruir desse benefício, que é a TV digital por assinatura. Você olha aí, escolhe o melhor que se adeque ao seu perfil. Então, para você entrar no plano premium, você paga adesão de R$1.298 apenas, gente. E as mensalidades desses planos, desses três planos mostrados abaixo, são a partir de R$199 mensais. Olha, agora a gente vai falar aqui de como é que funciona o marketing multinível do Clube Max, né? Qual é a melhor propaganda que existe? Olha, a melhor propaganda que existe é aquela em que uma pessoa confiável se aproxima de você, fala de um produto, fala que gostou do produto e você, pela confiança, acredita nela e vai conhecer esse produto. Essa é a melhor propaganda que existe, pela confiança, pelos conhecidos que você tem. É a propaganda boca a boca. Aqui no Clube Max, a gente segue o sistema de marketing multinível, onde os afiliados, eles satisfeitos com o produto, com o benefício, vai falar desse produto, desse benefício para outras pessoas através da propaganda boca a boca. Para participar do clube e ter acesso aos benefícios, o consumidor precisa, primeiro, tem que ser convidado por um de nossos afiliados. Não tem jeito, gente. Se você quer entrar no Clube Max, tem que ser convidado por alguém que já está no Clube Max. Aí você realiza a sua afiliação, escolhe um daqueles planos que eu mostrei anteriormente para você, tá? Mantém a sua mensalidade do seu plano em dia e você vai poder usufruir todo mês desses benefícios que o Clube Max oferece. Isso é a propaganda boca a boca. Olha, e de boca em boca, um excelente negócio, um negócio que cresce de uma forma esplendorosa, de uma forma assim muito acentuada. O marketing multinível, ele é geométrico, porque uma pessoa chama duas, duas chama quatro, quatro chama oito, ele cresce muito rápido. Por isso que a propaganda de boca em boca é um excelente negócio, porque além de reverter o gasto com publicidade para os seus afiliados, também cresce de uma forma muito rápida. E aqui continuando, vamos falar aqui sobre agora uma tendência que é o trabalho, negócios a partir de casa, né? É, lembrando aqui do nosso Paul Zane Pilsen novamente, que falou no seu livro O Próximo Trilhão, ele falou que trabalho, negócio a partir de casa é uma tendência. As pessoas estão querendo fugir do trabalho tradicional, estão cada vez mais buscando formas delas mesmas serem seus próprios patrões. Elas estão dando chute no chefe, estão procurando independência, estão procurando flexibilidade de tempo, gente. É uma coisa que já acontece com muita frequência nos países dos Estados Unidos, na Europa, já acontece sim com muito mais quantidade. Aqui no Brasil ainda está crescendo. Olha aí, o fracasso dos empregos atuais, né? Pessoal, hoje em dia o diploma já não é garantia de emprego. 60% dos universitários não conseguem emprego ao se formar. Porque está muito grande a concorrência. Você estuda, fica 20 anos na escola, né? Ou mais, se você for fazer um mestrado, se você for fazer um doutorado, um MBA, você se aprimora, e os outros também estão se aprimorando, e não há emprego para todo mundo, né? É um sistema que já está naufragando, já não está mais conseguindo captar essa mão de obra disponível, já mão de obra cada vez mais especializada no Brasil. E além disso, depender do governo é outra coisa que não dá certo. 80% dos aposentados no Brasil ganham até um salário mínimo, que é um salário de fome. Não dá, gente, só um salário mínimo para viver, isso, poxa, não tem dignidade, né? Por isso que as pessoas estão procurando alternativas para fugir desse modelo de trabalho tradicional, que já não traz mais oportunidade, não tem mais aquela facilidade, não tem mais garantia. Olha, eu não sou muito fã de estatística, mas está aí uma estatística. Esse gráfico aí se referem às pessoas que chegam aos 65 anos aqui no Brasil, né? O que acontece com as pessoas que atingem os 65 anos aqui no Brasil? 62% delas dependem do governo, é aquela aposentadoria de fome. 30% deixaram esse mundo, já bateram as botas, olha, somando só os que dependem do governo, que faleceram, já dá 92%, gente. Só 4% poupou, só 4% daqueles que chegaram aos 65 anos têm algum dinheiro para usufruir, né? E 3% ainda trabalham, porque precisam trabalhar, porque têm família, porque eles precisam ter a sua subsistência. E apenas, ó, esse filetinho aí, que é 1%, apenas 1% das pessoas que chegam aos 65 anos aqui no Brasil é que atingem um estado de riqueza, tá? Pessoal, essa estatística não está boa, a gente tem que mudar isso. Isso vai ser mudado através do próprio trabalho da pessoa, através da pessoa se libertar do governo, através da pessoa se libertar desse sistema que já não consegue mais captar o trabalho, não consegue mais absorver esta mão de obra aqui no Brasil. Enquanto isso, enquanto o emprego vai naufragando, as vendas diretas estão cada vez mais crescendo no mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil. Olha, o crescimento do número de revendedores nas vendas diretas em 2007, o ano passado, superou todas as categorias medidas pelo IBGE, e as pessoas não estão vendo isso, não estão vendo que marketing, que vendas diretas, seja mononível, seja multinível, está crescendo, superando todas as outras categorias que o IBGE mediu. E está se consolidando como um dos que mais gera trabalho no país. Como você está vendo, ainda não se consolidou, ainda está se consolidando. O Brasil é um dos países que geram mais oportunidades em vendas diretas em todo o mundo, né? E já temos até a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas criadas justamente para gerir, para informar, para tratar essas empresas que querem participar desse mercado. O que, que é vendas diretas? A gente fala em vendas diretas, é aquela venda que a pessoa vai diretamente ao seu cliente, ela mesma, por conta própria, vai atrás do cliente, se possível até de porta em porta, né? Você tem aí, por exemplo, vendedores de cosméticos, são vendas diretas, né? Essas pessoas que vendem de porta em porta, que trabalham por si mesmas, né? Elas pegam o produto da empresa e, sem atravessadores, vai vender diretamente para a sua clientela. E tem muitas empresas aqui no Brasil que fazem isso, tem a Avon, tem a Natura, tem outros exemplos aí que você pode imaginar. de empresas que trabalham nesse formato, né? Agora, tem uma diferença. Eu vou falar daqui a pouco. Vendas diretas. Brasil é o quinto maior mercado mundial em vendas diretas, gente. Nós temos mais cerca de 200 países e o Brasil está em quinto lugar. Então, você está num lugar abençoado, você está num lugar certo para poder usufruir desse negócio. Olha aqui, vendas diretas no Brasil no segmento serviços, né, que é o segmento que o Clube Max trabalha. Você está vendo aí nessa rosquinha aí na tela, quatro segmentos. Segmentos nutricionais, segmentos de cuidados com lar, segmentos de serviços, segmentos de higiene e cuidados pessoais, que toma quase toda a rosquinha. Higiene e cuidados pessoais tem 80% das vendas diretas no Brasil, enquanto que serviços, que é o que interessa para nós, tem só 1%. É um mercado que vai crescer de uma forma estrondosa aqui no Brasil. É o mercado que o Clube Max trabalha, é o mercado que você vai conhecer, que você vai adentrar e vai usufruir. Então, é outra genialidade do Eugênio Pacelli entrar neste segmento de vendas diretas. Olha aí, crescimento assegurado. O Clube Max atua no segmento de serviços, que representa apenas 1% das vendas diretas no Brasil, e é o que tende a ter o maior crescimento, seguindo a tendência nos Estados Unidos, porque lá essa faixa, este segmento de venda direta já é 20%. E tudo que acontece nos Estados Unidos em relação a vendas diretas se reflete aqui no Brasil. E o marketing multinível é outra tendência. A gente fala de tendências de produtos, a gente fala de tendências de mercado, a gente fala agora aqui de tendências de tipo de mercado, que é o marketing multinível, gente. Está crescendo assim de uma forma exponencial também aqui no Brasil. O marketing multinível é um tipo de venda direta onde as pessoas indicam outras pessoas para consumirem produtos, e estas, por sua vez, indicam outras, vão indicando outras, e a pessoa que começou a rede vai ganhando de todas elas. Isso é marketing multinível. É um tipo de venda direta turbinada, entendeu? Né? Como eu dei o exemplo aí dos vendedores de cosméticos, eles são mononível, eles pegam um produto e vendem para a pessoa, pronto, ganhou. Ganhou pela venda, mas não ganha pela venda de outras pessoas. Marketing multinível não. No marketing multinível você ganha em camadas, você ganha em níveis, em muitos níveis, é por isso que chama multinível. E a grande frase do marketing multinível, que todo profissional de marketing multinível deve conhecer, é a frase de Don Paul Getty, que diz: prefiro contar com 1% dos esforços de 100 pessoas do que com 100% de meus próprios esforços. Parece frase de preguiçoso, mas não é não, gente. É frase de visionário, é frase de pessoa que quer trabalhar em equipe, é frase de pessoa que quer ajudar outras pessoas a crescerem, é frase de pessoa que quer aprender, que quer ter aprendizagem, tá? Essa frase, ela resume tudo isso. Prefiro contar com 1% dos esforços de 100 pessoas do que contar com 100% de meus próprios esforços. É uma forma de dividir conhecimento, é uma forma de você ser útil também para outras pessoas. Aqui você vai fazer parcerias, vai fazer equipes, vai fazer amigos. Se você trabalhar direito em marketing multinível, é isso que você vai ter: parcerias, amigos, tá? Equipes. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o dinheiro de campanhas publicitárias. Olha, o marketing multinível não investe em campanhas publicitárias milionárias e cadeia de distribuição tradicional. Por quê? Porque ela reverte este investimento para seus próprios afiliados, que são eles que fazem a propaganda boca a boca. A gente não precisa gastar dinheiro com mídia. As próprias pessoas fazem a propaganda, e a propaganda que é confiável, aquela propaganda que traz mais resultado, né? E através disso a pessoa é compensada financeiramente. Ela fez a propaganda para a empresa e ela ganha por isso, né? Os afiliados apresentam novas pessoas, formando um grupo cujo consumo determina suas qualificações e o valor de sua bonificação. Aqui está dizendo que o que você ganha é proporcional ao que você trabalha e acredita, né, no negócio. É proporcional aos amigos que você faz em marketing multinível. Nos Estados Unidos, mais de 95% das vendas diretas são realizadas pelo sistema de marketing multinível, tá? Olha, Você está vendo aí nesse gráfico sobre as vendas diretas, é uma mescla dos anos 2006 e 2007. O gráfico azul claro são as empresas de marketing multinível. E o gráfico de azul, esse azul que aparece mais, são vendas multinível. Lá nos Estados Unidos, você está vendo aí, ó, Estados Unidos, tem muitas empresas de marketing multinível e empresas que vendem muito, né? Aí, como falou anteriormente, 95% das vendas diretas são realizadas pelo sistema de marketing multinível lá nos Estados Unidos. Agora, olha só, à direita aí você tem um gráfico aqui no Brasil. No Brasil tem menos empresas e olha só o tamanho, o diminuto tamanho aí da tarja azul que representa as vendas multinível aqui no Brasil, que ainda são muito poucas, gente. Esse ramo de vendas diretas aqui no Brasil, ele está sendo dominado pelas vendas, atualmente ainda é dominado pelas vendas mononível, que são essas empresas que vendem, você vende para o seu cliente, pronto, acabou aí, né? É como eu falei, tipo Avon, tipo Natura, são as vendas mononível. E aqui no Brasil ainda tem um ramo, tem um campo muito grande ainda para ser explorado em marketing multinível, tá? E o que geralmente acontece nos Estados Unidos é o que acontece aqui. Esse gráfico azul menorzinho aí do Brasil, você vai ver que ele vai crescer muito nos próximos anos, porque isso é uma tendência, tá? Agora, gente, se prepara que a gente vai falar da parte mais importante desta apresentação, que é a parte que lhe interessa, claro, né? Que é o plano de compensação financeiro. Uma observação é com base em afiliações convencionais. Aqui a gente vai falar, a gente não vai falar do plano prêmio. O plano prêmio, você pensa em como se fosse tudo dobrado, tá? A gente vai falando aqui, né? E no plano prêmio, às vezes até dobra os valores que a gente vai falar. A gente vai falar aqui daquela afiliação convencional que você entra pagando adesão de R$599. Prossigamos aqui. O plano de compensação financeira do Clube Max. O Clube Max te recompensa financeiramente, vai te dar dinheiro, gente. Recompensa financeiramente para que você adquira o produto, utilize o produto e indique outras pessoas para usarem este produto, que são produtos tendência, são produtos que todo mundo quer. Todo mundo precisa, são produtos tendenciais que vão entrar no mercado por necessidade, que é uma necessidade, que vai preencher uma necessidade das pessoas, então todo mundo vai querer. Então, é um produto que você vai gostar com certeza e que as outras pessoas vão gostar também. E aqui você vai ganhar se indicar outras pessoas diretamente, você vai ganhar também se indicar pessoas indiretamente, se essas pessoas que você indicou indicarem. Isso se chama indicação direta. E agora você vai ganhar por derramamento. Um derramamento você ganha através de pessoas acima de você que estão indicando outras pessoas e elas vão derramando na rede e se posicionando abaixo de você. E à medida que elas se posicionam, você vai ganhando, vai tendo bonificação por isso também. É um ganho que você tem que não está diretamente ligado ao seu trabalho. Você compreende isso, né? Trabalhando você ganha e até não trabalhando você vai ganhar aqui através do plano binário. Você vai saber um pouco mais sobre derramamento e sobre plano binário mais à frente. Aqui você vai seguir um plano de carreira, né? No Clube Max você cresce, a empresa ela reconhece o seu trabalho, ela reconhece o seu interesse em ensinar novos afiliados, em colocar outras pessoas, seu interesse é que as outras pessoas cresçam, né? As suas qualificações elas aumentam de acordo com esse trabalho que você faz, de aumentar sua rede, de trabalhar para que as outras pessoas cresçam junto com você, a sua equipe, né? O que você quer fazer aqui justamente é isso, que sua equipe cresça, porque ela crescendo você cresce. Então aqui você pode começar primeiramente como cliente, apenas usufruindo dos produtos, aí já pode em seguida se tornar um afiliado. Se você trabalhar um pouquinho mais, se torna diretor. Eu vou explicar, você vai saber o que é o diretor lá mais à frente aqui. Trabalhando um pouquinho mais ainda, diretor executivo, em seguida você vira presidente, tá? Presidente nacional, e ao final o presidente internacional que chega lá fica com os braços cruzados, não faz mais nada, não estou brincando, gente. O presidente nacional também trabalha já no nível assim mais motivacional mesmo, que já vai estar com a rede muito grande, né? Então A simples presença do presidente internacional já é uma coisa que faz a rede andar sozinha. Então você vai saber mais à frente o que é um presidente nacional. E você não se assuste com essas palavras, né? Ser diretor executivo, ser presidente. Aqui é muito fácil você ser diretor. Aqui você vai ser um presidente, você pode chegar para o Lula e dizer eu sou presidente também, presidente. Né? Aqui vai, e não é nada assim, não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa muito fácil. Você vai ver como é fácil ser diretor e ser presidente nessa empresa. A gente vai começar explicando aqui a estrutura binária dos seus ganhos financeiros. Como é que funciona a estrutura binária? Você aderir ao negócio, você vai indicar a primeira pessoa, vai ganhar R$80 e vai compor a sua perna esquerda, está mostrado aí. Aí você vai indicar a segunda pessoa e vai colocar sua segunda perna, a perna direita, e vai ganhar mais R$80 só porque indicou essa pessoa. Agora você tem duas pernas, e quem tem duas pernas, o que tem que fazer? Tem que caminhar, vamos lá. Olha aí na figura, você indicou a sua primeira pessoa, aí inicia a sua equipe esquerda, indicou a segunda pessoa, agora você inicia a sua equipe direita, então você já está com as suas duas pernas formadas, você agora vai trabalhar, as indicações futuras que você fizer vão começar a derramar, entendeu? Isso é derramamento. Numa estrutura binária, você só pode ter duas pessoas diretamente ligadas a você, não pode ter mais de duas. Se você indicar uma terceira pessoa, ela tem que descer lá para baixo. Tá aí, ó, mostrado na figura aí, você indicou a sua terceira pessoa, aí ela vai ser então reposicionada, ó, tá sendo redirecionada aí, você pode seguir a seta azul, ela vai para baixo do seu primeiro afiliado, como exemplo, né? Ela pode se posicionar, por exemplo, aí abaixo do seu primeiro afiliado, e esse primeiro afiliado já vai ter a primeira perna dele, não foi nem ele que colocou, foi você, entendeu? Então a pessoa vai formando a equipe mesmo sem fazer nada. Já vai compondo a equipe. Agora, você pode observar aí na cor vinho, esses dois bonecos na cor vinho, esses dois afiliados que estão mostrados de cor vinho, não foram você que indicou. Foi o seu primeiro afiliado e foi o seu segundo afiliado que indicaram essas duas pessoas. O primeiro afiliado indicou a primeira, aí como já estava a perna esquerda estava preenchida, foi você que colocou para ele, né? Aí, então, a primeira indicação dele vai para a perna direita e ele formou as duas pernas dele. O segundo afiliado também está trabalhando, está entusiasmado com o negócio, foi indicou a primeira pessoa, que automaticamente se posiciona no lado esquerdo aí da árvore dele. E sua rede vai crescendo pelo seu trabalho e pelo trabalho dos outros também. Agora, suponha que você indicou um quarto afiliado. Está mostrado aí, ó, quarto afiliado, né? Esse quarto afiliado também tem que ser derramado, ele não pode ir nem para a sua primeira perna, nem para a sua segunda, tem que ser derramado. O sistema vai cuidar de posicionar isso da forma mais equitativa, da melhor forma possível aí no sistema. Você vai saber as regras, vai ter manuais para que você saiba quais são as regras de posicionamento das pessoas na sua rede binária, tá? E a gente está falando aqui apenas do começo, do primeiro bônus. Agora, tem também um derramamento. Você está vendo na figura aí, lá em cima, acima de você, tem um quadrinho branco com uma pessoa de contorno. Essa pessoa não foi indicada por você, nem por ninguém abaixo de você. Essa pessoa foi indicada por uma pessoa que está acima de você. Seja seu patrocinador, seja o patrocinador do seu patrocinador, seja o seu patrocinador, seja o tatrapatrocinador, tá? Não tendo posições lá em cima, essa pessoa vai descer, ela vai se posicionar, você está vendo aí de verde, né? De verde na tela, vai se posicionar em algum lugar abaixo de você e vai lhe trazer bonificação por isso, gente. Então isso é incrível, você ganha por indicar, você ganha porque os seus indicados indicaram e você ganha até pelas pessoas acima que são derramadas. Olha, e como é que funciona o sistema de bônus binário? Ele funciona através de pontuação. Cada pessoa que adentrar abaixo de você em qualquer posição vai lhe dar 30 pontos. Você ganha 30 pontos. Se você indicar uma pessoa, você ganha 30 pontos por ela. Se essa pessoa indicar uma pessoa, você ganha 30 pontos por ela. Se alguém lá em cima da rede indicar uma pessoa, você vai também ganhar 30 pontos por ela. Então não interessa. Caiu abaixo de você, você tem direito a 30 pontos. Com o equilíbrio de pontos, né, com 120 pontos, ou seja, com 4 pessoas, 4 vezes 30, 120 pontos na perna esquerda e 4 pessoas na perna direita, elas se equilibram e você ganha na hora até R$60. Então, colocou quatro pessoas, caiu quatro pessoas à sua esquerda, caiu quatro pessoas à sua direita, você vai ganhar até R$60 na hora. Então, você está vendo aqui, mostrando aqui, está vendo esse quadro rosa, está circulando quatro pessoas, indicando, ó, no seu lado esquerdo, quatro pessoas, no seu lado direito também mais quatro pessoas que se equilibraram. Aqui, ó, tem duas por derramamento aqui no lado direito, né? Aqui tem duas que você colocou no lado esquerdo. Aí quatro de um lado, quatro de outro. Ocorreu o equilíbrio. Então o que, que acontece? Vai ser R$30 pelas quatro pessoas, pelos 120 pontos à esquerda, e até R$30 pelas quatro pessoas ou 120 pontos à direita. E somando os dois, você vai ter até R$60 também. O motivo da palavra até, você vai saber logo. Então, quem está abaixo dá lucro para quem está acima na rede binária. Você ganha com os pontos derramados da sua rede, né? E os pontos contam para todos que estiverem posicionados acima da nova afiliação. O que, que isso quer dizer? Observe na figura aí esse verdinho lá embaixo, ó, o último verdinho em derramamento, né? Quando essa pessoa foi posicionada na rede, ele deu bônus, bonificação, pontuação para esse amarelo que está acima, para esse outro que está acima dele, porque está acima, até chegar em você. Todos que estão acima dele ganharam pontos porque ele caiu na rede. E os pontos em desequilíbrio são acumulados para a próxima semana. Esses afiliados que estão fora dos quadros aí, dois à esquerda, três à direita, são os que serão acumulados para a próxima semana, porque eles não equilibraram. Você não perde eles ficam armazenados para a próxima semana, tá ok? Vamos falar agora do bônus codificado. A gente falou do bônus binário, que é o primeiro bônus, tá? Vamos falar agora do bônus codificado. A partir da terceira indicação, tá? Aqui você deve visualizar de uma outra forma, tá? A partir da terceira indicação, você vai ganhar R$80 por cada indicação direta, R$80 pelas duas primeiras vendas que seus indicados fizerem e R$80 dos primeiros indicados de seus indicados infinitamente, né? Mas é melhor a gente explicar através das figuras. Então tá aqui, ó. Vamos supor, ó, a gente falou lá, você indicou a primeira, ganhou 80, indicou a segunda, ganhou R$80. Se você indicar uma terceira pessoa diretamente, você vai ganhar R$160, que é 80 de bônus de patrocínio direto e R$80 de bônus codificado, né? Você indicou a terceira, R$160. Indicou a quarta, R$160. Indicou a quinta, R$160. A sexta, a sétima, a oitava, a décima, até o infinito lateralmente, você vai ganhar R$160 por todas as indicações diretas que você fizer daqui para frente, tá? Agora suponha que cada um dessas indicações diretas que você fez indiquem dois, contando da terceira, tá ok? Contando da terceira indicação para frente, se esses indicados diretos colocarem dois, cada um vai lhe pagar também R$80 de bônus codificado indireto, né? O terceiro indicou dois, você vai ganhar R$160. O quarto indicado indicou dois, mais 160. O quinto indicado indicou dois, mais R$160 para você. E o que acontece agora se esses vermelhinhos que você está vendo aí indicarem cada um duas pessoas também? Você ganha R$80 de novo de cada um. Isso se multiplica agora, dobra. Você vai ganhar R$80 de cada da primeira e da segunda pessoas que forem entrando. Então isso vai se multiplicando. Você vai ganhando, ó, 160. Ó, vamos pegar só o terceiro indicado aí, você tá vendo, né? Ele indicou duas, você vai ganhar R$160. A rede dele vai multiplicando, você vai ganhar 4 vezes R$80, dá R$320. Depois você vai ganhar R$640, depois R$1.280, depois R$2.560, tá? Isso só da rede binária que está se formando a partir do terceiro aí, né? Isso vai ter infinitas redes binárias que crescem tanto lateralmente, né? Eu digo assim, são infinitas redes binárias que vão crescer, que você vai poder construir lateralmente e que você vai ganhar infinitamente em profundidade também, tá? Todas as redes binárias que se originarem de seus indicados diretos a partir do terceiro vão repetir esse processo, como você está vendo aí mostrado na figura, tá? As setas azuis indicando infinitos para lateralidade, tá? E infinitos em profundidade, tá? O infinito aqui indicando lateralidade está indicando que você vai ter infinitas redes binárias, tá? Enquanto os infinitos em profundidades estão dizendo que você vai ganhar infinitamente profundidade de 2 em 2, né? 2 em 2, 4 em 4, 8 em 8, 16, 32, 64, vai? Você pode imaginar como é que isso cresce de uma forma assim assustadora. Além do bônus codificado, você vai ter agora o terceiro bônus, que é o bônus residual, e ele tem o mesmo princípio do bônus codificado, só que são porcentagens que você vai receber todo mês, tá? A pessoa que está abaixo de você pagou a mensalidade, você tem direito a essa porcentagem da mensalidade que a pessoa pagou, e isso é todo mês, gente. Isso aqui é a sua liberdade financeira, e acontece da mesma forma. Você indicou o terceiro, agora você vai ganhar 15%, né? Perdão, começando aqui do primeiro e do segundo, você vai ganhar 8% da mensalidade do primeiro todo mês. Você vai ganhar 8% da mensalidade do segundo todo mês, só que a partir do terceiro você vai ganhar 15% da mensalidade que ele pagar todo mês. Do quarto a mesma coisa, 15%, do quinto a mesma coisa, 15%, até o infinito, né? À medida que vão crescendo, você vai indicando diretamente, você tem direito a todo mês a essas mensalidades. E as indicações de 2 em 2 que forem abaixo serão 7%, né? O terceiro indicou 2, você tem direito a 7% todo mês das mensalidades que esses dois vermelhinhos pagarem todo mês, tá? E isso também os outros 4 aí na lateral. E os outros de 2 em 2, 4 em 4, entendeu? Sempre 7% todo mês na mensalidade deles, e vai crescendo geometricamente de 2 em 2 até o infinito em profundidade. Você pode imaginar o tanto que isso pode dar para você. Agora, o próximo bônus, gente, é um bônus de liderança. Como já não bastasse o bônus binário, o bônus codificado, o bônus residual, você vai ter bônus de liderança, que é aquele bônus que a empresa lhe dá em reconhecimento pelo seu trabalho, em reconhecimento pelo seu interesse, está querendo crescer, a empresa te recompensa por isso. A gente vai dar um exemplo aqui, primeiramente, de um diretor, né? Com 12 indicações, você se torna um diretor. E além dos bônus anteriores, ganha o equivalente a 50% dos bônus codificados de seu grupo. Você vai ter mais 50% daquelas redes que se formarem abaixo de você, da forma que eu vou lhe explicar em seguida. Aí nesse quadro à direita, né, tem os próximos níveis de liderança, que são, ó, diretor, você vai ganhar bônus, mais bônus, 50%. O diretor executivo, você vai ganhar já em segunda profundidade, 50%, depois vem mais 40%, né? Vão crescendo as porcentagens. Presidente também vai ganhar já em 3 níveis, vai aumentando as profundidades, você vai ganhando cada vez mais bônus. Presidente nacional, presidente nacional, tá? E tem mais um outro bônus aí abaixo, você está vendo, ó, bônus de faturamento. O bônus de faturamento é pago para diretor executivo, para presidente, para presidente nacional e para presidente internacional. E como é que funciona esse incrível bônus de faturamento, gente? O bônus de faturamento é uma bala de canhão. É assim, é um valor altíssimo que você recebe de uma vez a cada 3 meses. Se você é diretor executivo ou acima, você vai saber como se tornar diretor executivo, você tem direito a esse bônus de faturamento. Vamos dar um exemplo aqui do diretor executivo. Imagine que tenha 50 mil pessoas na empresa atualmente, né? Só imaginando. Imagine que essas 50 mil pessoas cadastrem uma pessoa a cada uma. Claro? Claro que é possível, né? 50 mil pessoas, todas elas querem formar rede, vamos colocar 50 mil pessoas. O que a empresa faz? Das adesões dessas 50 mil pessoas, ela vai separar R$4 de cada um, de cada uma. 50 mil pessoas vezes R$4 vai dar R$200 mil. Esses R$200 mil são colocados em uma conta separada. O que a empresa faz? Depois de 3 meses, né? São todas as adesões que ocorrerem num período de 3 meses. Imagine só, né? Em 3 meses, vamos supor que deu só R$200 mil. Aí pega esses R$200 mil e divide pela a quantidade de diretores executivos da empresa, né? E dá aquele checão para o diretor executivo. É isso que acontece, né? Separa R$4 dessa forma. Se for presidente, já não são R$4, são R$8, né? E quando a pessoa é presidente, vai ter menos presidente da empresa, claro, tem muito mais diretor executivo que presidente. Então, quanto mais alto a pessoa está, mais alto é esse bônus de faturamento. Então, você já imaginou o que significa receber esse checão, né? Que você vai ter, receber, e isso é feito sob aplausos durante os acontecimentos, os eventos da empresa, tá? Aqui as outras qualificações para diretor executivo: você precisa ter 3 diretores distribuídos em 3 linhas diferentes em qualquer profundidade. Pessoal, isso não é difícil de acontecer, gente. Está todo mundo querendo uma oportunidade dessa. Você só tem que procurar 3 pessoas para construir, começar a construir a sua rede, né? Se você quer trabalhar firme, você coloca 12 pessoas, já vira diretor de cara, assim. O presidente, você precisa ter 3 diretores executivos distribuídos em 3 linhas diferentes, sempre vai ocorrendo de 3 em 3, tá? Diretor executivo indica 3 diretores. O presidente vai indicar 3 diretores executivos, né? Eles vão trabalhando, vão crescendo e você vai se qualificando e tendo direito a cada vez mais bônus. E não para por aí. Agora, a gente vai dar aqui um exemplo bem prático para você entender na prática como é que funciona toda essa bonificação que eu falei anteriormente. Aí você vai ficar maravilhado. Prossigamos aqui. Olha só, vamos supor que você entrou no Clube Max, está muito motivado, você já começa querendo ser diretor, tá? É o mínimo que você tem que começar a querer ser diretor. Então você indicou 12 pessoas, você é o de vermelhinho aí, tá? Você indicou 12 pessoas, são esses 12 azulzinhos aí que você está vendo. Agora vamos fazer as seguintes suposições. Os 6 primeiros só queriam usar os benefícios, né? Eles não estavam querendo formar rede, só utilizar o VoIP, a TV por assinatura, tá? São tendências, são produtos excelentes, só queriam usar os produtos. Os próximos três, poxa, ficaram super animados com essa possibilidade de ganhar essa bonificação, aí eles indicaram um cada um, tá? Aí vieram os outros dois, estavam mais entusiasmados ainda, eles indicaram 4 cada um desses dois. E o último, que estava tão motivado quanto você, indicou 12. Pronto, virou diretor de cara. Então, essa aqui é o formato inicial da sua rede. Então, olha só. Só de bônus de patrocínio, que é o bônus que você ganha por indicação direta, é 12 vezes R$ 80,00, R$ 960,00, tá? Esse é o bônus de patrocínio. Observe essas setinhas vermelhas, as duas primeiras vão sumir no próximo slide. Por quê? Porque é o bônus codificado. O bônus codificado é pago da terceira para frente, então contam só 10 pessoas. E o bônus codificado também é R$ 80,00. Você vai receber mais 10 vezes R$ 80,00. Você está fazendo a conta aí, vai somando. Aí tem um bônus codificado. Ó, o bônus codificado é indireto, que é o bônus que você tem direito porque seus indicados, é aquela árvore binária que vai virando 2, 4, 8, 6, 2, entendeu? Então, foram indicados 9 pessoas aí. Você está vendo esses quadrinhos vermelhos mostrados aí? Dá 9 pessoas, né? O bônus codificado é sempre a primeira e a segunda pessoas dos seus indicados direto. Então, deu 9 vezes 80, R$720,00, vai somando aí. Então, você indicou 12 pessoas, o que, que você é? Diretor. Você tem direito a 50% da liderança que você está exercendo aqui, você está trabalhando para essas pessoas formarem rede, para elas se darem bem, você quer que elas se darem bem, porque você que também quer se dar bem. Então, você vai ter direito a 50% dos ganhos codificados da primeira geração. Você está vendo aí essas pessoas rosinhas abaixo dos azuis? Veja essas rosinhas mais esmaecidas, tá? São 14, que dá a liderança de 1.120. Você tem direito a metade disso, R$ 560,00, tá? Você pode estar achando um pouco complicado de entender agora, tá? Eu até hoje eu também não entendo ainda direito como funciona perfeitamente o negócio, mas já tem a base muito forte de como funciona. Então você vai entender, não se preocupe, né? Você vai entender como é que funciona esse negócio e esse plano de bonificação. Então você tem direito a R$ 560,00 relativo a 50% de bônus de liderança. E o que, que você vai fazer agora? Você vai somar. Ó, 12 vezes o bônus de patrocínio, R$ 960,00. 10 vezes o bônus codificado, R$ 800,00. 9 vezes o bônus codificado, R$ 720,00. 50% de liderança, R$ 560,00. Somando isso aí dá R$ 3.040,00 dessa árvore mínima aí, gente. Imagine se você trabalhar continuamente nesse negócio. Aqui você já pagou, olha, R$ 590,00. Vai dar 5 vezes já a sua adesão aqui só com essa árvore mínima. Imagine se você trabalhar para que esse negócio se desenvolva. Agora vamos fazer aqui só um exemplo prático para você para ter um pouco da profundidade do negócio. Se depois disso do que foi dito antes. Somente 3 de seus afiliados indicar apenas outras 2 pessoas, uma vez só, tá? E cada uma dessas 2 fizerem o mesmo, numa sequência de 2 em 2, você está vendo aí na figura, ó, são apenas 3 redinhas binárias que vão nascer, tá? Um indica 2, que indica 2 parou, aí os outros 2 indica 2 parou, indica 2 parou, indica 2 parou, tá? Aí vai formando apenas 3 redinhas binárias, você pode contar com uma média mensal superior a R$5.000, gente. R$1.250 por semana você vai ganhar nessa empresa, pelo trabalho dos outros, entendeu? Pelo trabalho, pelo seu trabalho alavancado. E a gente não falou aqui do bônus residual, a gente só falou do bônus de patrocínio, do bônus do bônus codificado, do bônus de liderança. A gente não colocou aquelas porcentagens de 15%, de 7%, de 8% que você tem direito a receber todo mês, quando é pago toda a mensalidade. É isso aqui que vai trazer a sua independência financeira, que você vai receber pro resto de sua vida essa mensalidade todo mês, e ela vai crescendo à medida que sua rede cresce, à medida que você coloca pessoas, ela cresce cada vez mais. Então, a renda residual, você deve focar também nela, porque ela vai trazer a sua independência financeira, tá ok? As outras rendas vão dar aquela alavancada super forte em você, e essa aqui vai dar a sua independência financeira final. Bom, gente, a gente falou aqui agora da bonificação. Pulando aqui, vamos falar das vantagens do negócio, que não são poucas. Quais são as vantagens aqui? Você vai ter seu próprio negócio e você começa na hora, você entrou, você abriu seu negócio, você começa, né? Aqui você não tem que esperar. O Clube Max é a solução perfeita para quem quer ter independência financeira. Você quer ser independente? Entre aqui. Você entra e já começa na hora. E você trabalha em qualquer lugar, não precisa ter uma loja, não precisa ter um galpão. Você pode trabalhar na sua casa, trabalhar no seu banheiro, trabalhar num canto da sala, trabalhar ao ar livre, onde você quiser. Você decide o quanto quer ganhar, tá? A força interna que você tem para trabalhar nesse negócio, você está disposto a trabalhar, porque aqui não é dinheiro fácil, gente, é trabalho, mas é um trabalho direcionado, entendeu? É muito simples ganhar dinheiro aqui, mas não é trabalho fácil, tem a simplicidade, tá? Aqui você vai decidir o quanto quer ganhar, e isso é proporcional ao quanto você acredita no negócio, ao quanto você quer fazer amigos aqui, ao quanto você quer formar equipes, ao quanto você quer que as outras pessoas cresçam. Aqui é um trabalho familiar, tá? Faça tudo do seu jeito e ainda lucre com isso. Para fazer do Clube Max o negócio de sua vida, você não tem que largar o seu trabalho. Continue no seu trabalho, gente. Né? Não é porque você entrou no Clube Max, vai deixar. Não deixa agora, né? Comece o Clube Max, vai aumentando a sua renda no Clube Max, e com o tempo você vai poder, se quiser, deixar o seu trabalho convencional e ter a sua liberdade, vai viajar, aproveitar a vida, né? Aqui, uma outra vantagem, você recebe treinamento de pessoas mais experientes, tá? É claro que no marketing multinível sempre tem aquelas pessoas mais experientes que elas dividem o seu conhecimento com os restantes que acabaram de entrar, com as outras pessoas. Aqui não vai faltar o caminho das pedras para que você tenha sucesso. O atalho não, é o caminho, a maneira como você deve fazer. Você vai ter pessoas que fizeram isso na prática e vai dizer como é que elas tiveram sucesso na prática nesse negócio. Você vai saber o que você deve fazer passo a passo para ter sucesso nesse negócio. E só comparando aqui o negócio tradicional com o Clube Max, você vai ver que tem muitas vantagens, né? Para investir é mínimo, gente. O que é R$599? Você não abre nada com R$599, né? Como o KM fala, se você for abrir uma empresa, só a papelada já dá mais de R$1.000, essa papelada burocrática que você tem, que você quer abrir uma empresa, uma pequena empresa, né? Isso, falando de pequenas e médias empresas, né? Pode até dar mais de R$1.000, né? Aqui o investimento é mínimo. Você não vai ter que gerir funcionários, ter dor de cabeça com funcionários, com material. O Clube Max faz tudo isso para você. Aqui seus funcionários são seus amigos, são pessoas iguais a você, com as mesmas possibilidades, tá? Aqui não tem, então, funcionários. Aqui você vai ter amigos. Não tem custos, risco trabalhistas, né? Aqui ninguém se acidenta, ninguém cai de prédio, você não vai ter problemas com processos trabalhistas contra você. O custo tributário é descontado na fonte, você não precisa se preocupar com o tributo. O Clube Max é muito ético, ele é muito preocupado com essa parte tributária, já é descontado na fonte, então você deixa isso por conta da empresa. Não vai precisar de contador, gente, não precisa também. Você tem o seu escritório virtual que faz tudo isso para você. E aqui o retorno é rapidíssimo. porque R$599 para retornar é muito fácil, como eu mostrei naquela árvore mínima lá em que você se torna diretor. Enquanto que no negócio tradicional pode demorar de 2 a 5 anos, isso se a empresa der certo, né? Aqui você não precisa de licenças nem de alvarás. Você entrou no negócio, está licenciado, está alvarazado, entendeu? Você entrou e já começa e não precisa de licença. E não precisa fazer obras e reformas porque você não vai ter um espaço físico, uma loja, não vai precisar reformar nada, gastar dinheiro, ter dor de cabeça, ter estresse com obras. É uma empresa que ela funciona virtualmente, né? Ela existe dentro de você. E não precisa, claro, também de imóveis, que já são outra preocupação. E os riscos aqui, gente, está dizendo aqui que o risco em Clube Max é baixo, o risco é zero, tá? Você quer ser alguém na vida, você quer crescer, você não quer investir essa quantia mínima, que é insignificante, para você ter o seu próprio negócio, um negócio desse tipo, uma estrutura empresarial completamente formada com tudo que você precisa para que esse negócio dê certo. Olha aí, contador, você vai ter os funcionários do Clube Max trabalhando para você, cuidando dos seus impostos, de licença, essa parte toda estressante, parte deixar livre para você fazer o que você deve fazer, que é cuidar das pessoas e sua rede, fazer elas crescerem. E aí está o gênio por trás do Clube Max, Eugênio Pacelli, nosso CEO, tá? Um nordestino, uma pessoa muito simples, que apesar da simplicidade é uma pessoa genial. É um engenheiro formado pelo ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, uma das melhores universidades do mundo. Nós estamos de parabéns por ter Eugênio Pacelli, nosso CEO, uma pessoa que montou esta empresa Clube Max com muita ética, tá? Muito preocupado com a ética, com a regularidade tributária, com a regularidade legal, com a preocupação de ter o cuidado de colocar um produto no mercado que não vá sofrer com questões governamentais. O Eugênio Pacelli é genial e ele é simples, é uma pessoa que já teve um sonho, teve uma visão, ele tinha um motivo dentro dele, ele fez esse motivo se concretizar e daí nasceu o Clube Max. E Eugênio Pacelli já está com dezenas de milhares de pessoas. O Clube Max não fez um ano ainda e aí já pagou mais de 10 milhões de reais só no ano passado. Essa empresa pagou de bonificação 10 milhões de reais para os seus afiliados. Vocês imaginam o que é isso? Então, e ele nos oferta a seguinte visão: em cada indivíduo, o poder de um grupo. Você, um indivíduo, você aqui tem o poder de uma empresa. Você sozinho aqui é uma empresa, você que tem todas as possibilidades de você crescer nesse negócio. Apenas utilizando a estrutura que o Eugênio Pacelli te oferta. A missão do Clube Max. A nossa missão é oferecer uma oportunidade sólida e segura de realização de sonhos. Como é que estão seus sonhos? Melhoria de qualidade de vida e independência financeira, gente. Isso aqui é tudo que a pessoa quer, né? Ela quer independência, quer realizar os sonhos, quer melhorar de vida. É o que a gente quer, que todo mundo quer em qualquer país do mundo. Isso para você e para qualquer pessoa interessada em depender apenas de si mesma, do seu próprio trabalho, dela ser livre, não ter que ter chefe. Quem tem chefe é índio. Aqui você pode dar o chute no seu chefe, você vai ser independente e o seu trabalho é proporcional à sua força de vontade, ele é proporcional os seus rendimentos são proporcionais ao seu trabalho. Você se desenvolve pessoalmente de acordo com a sua disposição para aprender e para ensinar, tá? Essa é a missão do Clube Max. E aqui você vai ter resultados, tá? Você vai ter resultados proporcionais ao seu trabalho. Agora, gostaria de falar aqui um pouquinho sobre os seus sonhos, tá? A gente já falou da parte do produto, da parte da empresa, da parte do dono da empresa, a bonificação. E agora, como é que andam os seus sonhos? Porque os seus sonhos é a sua base para que isso aconteça realmente em sua vida. Você tem aqui um grande veículo para fazer a sua vida acontecer, mas como é que está o motorista desse veículo, né? Como é que está os seus sonhos? Você ainda sabe sonhar? Ou você já engavetou todos os seus sonhos? Cadê aquele seu sonho de liberdade financeira? Cadê aquele seu sonho de viajar, seu sonho de ajudar as pessoas que você ama? Cadê aquele seu sonho de realizar, ajudar as outras pessoas a crescerem no mundo? os seus sonhos de ser útil durante a sua vida para as outras pessoas, né? O que aconteceu com os seus sonhos? Você ainda tem aqueles sonhos ainda? Agora, como é que você está hoje? Será que você conseguirá realizar seus sonhos com as suas atitudes atuais, com a sua fé atual, com a sua crença, com aquilo que você acredita? Será que você conseguirá realizar sonhos com essa base interna que você tem atualmente? Fica a pergunta para você. E agora, falando aqui de oportunidades, como é que, em relação também aos seus sonhos, né? Como é que você se sente internamente? Então, com esse sentimento interno, como é que você então reage diante de oportunidades que se apresentam com você? Você olha essas oportunidades com interesse ou você despreza as oportunidades? Ou você as julga pelo medo? Como é que você faz? Você então está satisfeito com as escolhas que você tem feito? Você está se sentindo livre, que você está fazendo essas escolhas através de você mesmo, através do que você sente, do que você acredita? E olha só, gente, um grande perigo aqui. Você tem que saber diferenciar através do seu coração quem é que está dando palpite e quem é que tem uma opinião balizada para poder te direcionar nessas oportunidades que aparecem diante de você. E às vezes você recusa justamente porque ladrões de sonhos vêm buzinar nos seus ouvidos. Então, não escute palpites, não escute as pessoas palpiteiras, pessoas sem resultado e com muita imaginação, que só dão palpites, que elas agem pelo medo. Às vezes elas querem ter bons... elas querem apenas resguardar você de possíveis riscos, né? Às vezes são pessoas que amam você, mas elas não têm base para escolher, fazer as suas escolhas, escolher as oportunidades que aparecem em sua vida, né? Então você deve procurar pessoas com opiniões sobre o negócio, com opiniões sobre marketing multinível, com números, gente. Pessoas que trilharam o caminho, que já foram à sua frente, fizeram aquele caminho que você quer fazer também. Você vai saber como é o caminho das pedras seguindo essa pessoa, né? Então, não procure palpiteiros, procure palpitantes, procure pessoas de coração palpitante, pessoas que quiseram trilhar o caminho, trilharam, foram à frente, abriram o caminho para você. Escute essas pessoas, elas vão te dar o caminho, elas vão te dar o mapa do sucesso. Então, o resultado está dentro de você. Você quer ter resultado em sua vida, seja jovem, você tem agora 25 anos, você tem 70 anos, você tem 90 anos agora. Com o que tudo é possível se você tem dentro de você o ser. O que é o ser? É você ter dentro de você um motivo, você ter dentro de você aquilo que vai começar, o seu desejo, a sua emoção. Você ter um ponto inicial, uma fé, acreditar em alguma coisa, saber que aquilo pode dar certo em sua vida. Isso é o ser, né? Você ter dentro de você um sonho que pode se concretizar através do fazer. Aí está o fazer. Você tem aquele direcionamento interno? Você acredita? Tem fé? Então, põe isso aí, concretize isso aí, vá para ação. Você tem que agir, você tem que fazer, né? Não basta ser não basta ter uma ideia. Uma ideia, se não for realizada, sempre vai ser uma ideia. Você tem que ter esse desejo de ter sucesso na vida e agir. Você tem que fazer alguma coisa. Então, esse fazer, essa ação que você tem, é o que vai trazer o ter. O que é o ter? É a materialização daquilo que você tem dentro de você, tá? Então esse é o caminho, e não se perca somente em ser. Você tem que, o ser é fundamental, mas você tem que fazer para poder ter, não tem outro jeito, né? Então 80% é o ser, 80% é o motivo interno, 80% é a razão por que você quer fazer esse negócio. Tenha a sua própria razão, não tenha a razão de outras pessoas, faça porque você quer fazer, dê o seu próprio motivo, acredite em você mesmo, gente. A vida é curta, você não vai ver para frente, para sempre. Você tem um tempo determinado para realizar seus sonhos, tá? Você tem algumas décadas, tem que fazer isso funcionar, tem que ser rápido, tem que ter ação, tem que ter o fazer, né? E você tendo esse motivo interno, você já tem 80% do caminho, porque como fazer é fácil. Você acreditando em si, basta você fazer. tá? Então, essa é a mensagem final que nós deixamos aqui para você. Esperamos que você encontre dentro de você esse motivo interno para que você realize seus sonhos. Acredite em você mesmo, tenha suas próprias opiniões, busque outras opiniões abalizadas, tá? Não siga pelo medo, tá? Siga pelo coração. Então, através disso tudo, é que você vai ter o seu sucesso aqui no Clube Max. Fique com Deus. Muito obrigado.